Bom dia, senhor. Puka Kajuk 370, 230, Confirm the position of a bolt for the pump and you'll find your position is on the air. Sí, Juan, buenos días. Controle de informação, bom dia, azul 4451, 1400 para 300, estamos no. Pilota 4451, está para a nova colagem, se você está no fogo 1, para a gente morte, na parede 320. 320, azul 4451. Estou em Salvador, uma... Não conseguiu entender essa situação, agora eu consigo ligar. 2062, está vindo autorizado a decolar, 100 graus, 139. Azul 2719, aguarde autorização de pouso. Amanhã, Azul. Fundo 062, decolou 35, está no controle 120, decimal 8. 208, com 2062, controlado. Azul 2719, autorizado pouso, com 10 graus no canal. Pouso autorizado 10, azul 2719. 2310, foi até o 2000 sair direção da mesa. Após 2000, direto mesa, com 2062. Salvador, Bonito, 3146, ILS, toma 0. 3146, informação de tráfego, um helicóptero, eu vou confirmar o tipo, à sua esquerda, aproximadamente 5 milhas, rumo no meu pé e rumo nordeste. 4 Romeo, porta Bravo de pássaros a 1000 pés na final da 1-0. Sim, bando de pássaros na final da 1-0. Autorizado, pouso 090 graus no 1-9, tá 3-1-4-3. Pouso autorizado 1-0, tá 3-1-4-3. O Guardião 05 confirmado é até Salvador, ou é apenas setor sul, litoral sul de Salvador? Chameleado e pronto, pista 17, formação de tráfego, R2321, Tatiana, curta final, aguarde autorização para decolar. Agora está autorizado a decolar, atenta a possível esteira de turbulência e 0100 graus, 129, guardião 05. Papa Romeu Terra Azul Oeste, frequência livre. Autorizado, alinhamento Gregório, ação de identificação e chegada para o Brasil 1, deixa para a linha de voo 060. Mantenha a chegada ao número 2, vai ser o tráfego da companhia agora, posição de 1 hora, 271. Thank you. 8-0. Alta Lima, Mirante, 0-8-0. Se você não se faz com 0-8-0, mais 8-0, eu vou virar para todo o Salmão.

melhor que o meu tanque, eu posso visual com o local de pouso. 2003, tem a Java 1066, autorizada a sinal de procedimento de alerta de trilha pistola 0, suporte estabilidade. Salvador. Então, tem regras de voo visual para que o serviço de voo elétrico Estamos entrando por Recife, frequência de 25, decimal 45, alternativa 2,5, decimal 85, mais 72. Vai para a viagem e passeagem do Jorge Paulo.